556, Alessandra 2 de Altair, Alessandra WS, reporta um lock. Vamos lá, 556, abrigado lá. Estabilizado no localizador, é trip 5556. 5556, chame para o instalador em 1895. 1895. Trip 5556, na final de 6 milhas. Trip 5556, continua a aproximação, reporta quando embaixo travado, ajuste no 0 no 1. Chamará abaixo, travando 5556, trip. Trip 5556, livre pouso, pistão no zero, vento 0, 80 graus, 10 nós. Livre pouso, trip 5556. 5556, no solo as 44, libera via Fox, taxiana me escuta via Alfa, reportando seu taxa Juliette para ingresso. Alfa, reportando para ingresso. Sim, 556, ingressa via Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 09. Juliette, Follow Me até o 09. Turra na escuta do Mike Alfa Serra. Mike Alfa Serra, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque do gate de número 2 para posição 8, pátio 3. Só confirmando a posição 02 do pátio 3 ou do pátio principal? 2, pátio principal. Autorizado, reboque, reporta no término. Positivo, será informado. Cantei 520, informação Golfo Aracaju nível 190, copia? Autorizado para Aracaju nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após virar para Aracaju. Controle 119.35, aciona 5077 no transponder. Rodoviária correto, portão 1, não chama pronto, feedback treinamento. 073, formação Golfo confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leta, após posição bridge. Pós-bridge, voa perto do 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5104 no transponder. Voo 9073, apenas confirmando, após posição bridge, voa direto para interceptar o pêndulo no meio e seguir conforme. Correto, portão 8, chama pronto para o desmaquinamento. Salvador na escuta do Mike Alfa Serra. Afirmo. Informando o término do reboque, posição número 8, pátio 3. Obrigado, um bom dia, senhora. Sim, bom dia, Mike Alfa Serra. Zero, tá com 64 a bordo, 2 horas e 5. São 3520, caso seja a Índia, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 011. 1011, chamará pronto pro 3520. 3520 autorizada a linha de decolar Titan no zero, vento 070 graus 8 nós. A linha decola 3520. São 3520, decolado 119, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, TAP 3520, boa Páscoa. Igualmente. Controle, bom dia, TAP 3520, decolado na PUCA. 3520, boa noite, completa radar da decolagem, saída PUCA, nível 190. Com 90, quando possível, vou a Pouca, o Aracaju 3520. Obrigado, Pouca da Presente. Pouca da Presente, obrigado, 3520. Tem como coordenar 3520 voa direto para Aracaju? Quase. 35 do Zé, cruzado por hoje, Aracaju, da presença. E chamando 13365. Chegou a sala direta Aracaju e o secundário 13365. Posicionamento correto. Em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. O controle, poderia confirmar de novamente a primária para o banco 3520? 125, decimal 45. 2545. 9073, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0 no 1. Meu nome é 073, bom dia, autorizada. Linha de decolagem estão no zero, vento 040 graus com 5 nós. Bip, a linha de decolagem aqui estão no zero, o 9073. O nome 073, decolado 35, controle 1, 19, decimal 35, bom voo. Decolado 35, obrigado, bom dia. Bom dia.